Eu não acredito em mudança por via institucional, acredito em revolução, morte, comportamento antissocial. Estou cansado de discurso, discurso é só palavra. Eu acredito na rebelião da massa expropriada. Discurso não é de barriga! Eu acredito em revolução, morte e sangue. Revolução! Revolução! Morte! Sangue! Revolução! Morte! Sangue! Revolução! Morte! Sangue! Revolução! Morte! Sangue! Revolução! Morte! Sangue! Revolução! Morte! Sangue! Revolução! Eu não acredito em mudança provisional. Acredito em revolução, morte, comportamento antissocial.